tivesse acontecido no Brasil, eu tenho certeza absoluta que a notícia seria desse jeitinho aqui que eu vou falar para vocês. OAB vai investigar a ação de policiais que tirou a vida de atirador. Com certeza estariam todos investigando a vida dos policiais. Também a outra notícia que eu tenho certeza que sairia. Ministério Público vai denunciar policiais por execução do atirador. É desse jeito. Policiais que participaram da execução do atirador já respondiam sindicâncias por falta de urbanidade. Quer ver outra manchete que seria possível sair nos jornais? Policial que efetuou disparo letal em atirador havia discutido com a esposa 5 minutos antes do ocorrido. Especialista em segurança afirma que policiais poderiam ter negociado a rendição do atirador. Se aquele sequestrador, aquele atirador que matou 50 pessoas em Orlando, tivesse atentado no Brasil, seria isso. Ainda tinha mais. Comissão vai estudar a viabilidade de substituir arma de fogo para policiais por pistolinhas de choque. Já estão fazendo isso. Eles já botaram, pistolinha de choque na mão da polícia brasileira, que é para daqui a pouco os policiais não poder mais andar armados. Só os bandidos que vão andar de fuzis, metralhadoras, é o Brasil. Outra notícia que seria também, que eu tenho certeza que sairia, se fosse no Brasil o atentado, Comissão de Direitos Humanos do Senado pedirá o afastamento do policial que participou da ação truculenta e violenta que resultou na morte do atirador. Aí vai a outra manchete. Menino de 3 anos testemunhou a execução do atirador. Aí a outra manchete que poderia sair também no jornal. 2 ladrões presos no momento em que roubavam as vítimas mortas na boate. Dizem que policiais plantaram um fuzil na mão de atirador. Tudo isso poderia acontecer no Brasil. Outra manchete. Pai do atirador afirma que o menino era estudioso, trabalhava e iria se casar semana que vem. A outra manchete, por que mataram meu filho? Diz a mãe do atirador. Amigos de atirador dizem que ele fazia caridade. É assim no Brasil, meus queridos amigos. Lá, o atirador, o que é que aconteceu? Morreu. Morreu. Morre. Acaba. Não tem papo. Não tem negócio de dizer, não, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Que é isso, rapaz? Que é isso? Que mundo é esse que nós vivemos? Os policiais estão sendo mortos no Rio de Janeiro às caqueradas. Ninguém está falando nada, está todo mundo caladinho. Ninguém fala nada, mas ai do policial que matar um bandido. Vem direitos humanos, vem OAB, vem Ministério Público, vem pai de bandido, vem mãe do ladrão, vem tudo. E ainda arrumam testemunha de 3 anos de idade, as testemunhas que eles arrumam. É para lascar a polícia mesmo. Eu quero ver onde é que nós vamos parar, não sei não, mas eu quero ver, vamos acompanhar direitinho onde vamos parar. Tá com raiva de mim? Amado Batista vai cantar para nós. A solidão que dormiu comigo não conseguiu o meu corpo aquecer. De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você. Tá faltando a flor, sobrando espinhos, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo,

sozinho. Sentado na praça, eu fico sem graça, olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Vou sofrendo meu castigo, misturo a dor com a vontade de esquecer. Os casais fazendo amor vão sussurrando todas as frases que eu queria lhe dizer. Você trocou a nossa praça tão bonita pelo conforto dos motéis lá da cidade. Você terá toda a riqueza que sonhou, mas certamente não terá felicidade. Enquanto isso, vou vivendo de lembranças das nossas noites ali mesmo no jardim. A esperança é a última que morre. Quem sabe um dia você vai voltar pra mim. Sentado na praça, eu fico sem graça, olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nossa querida amiga e ouvinte Adilene, eu gostaria, Delson Moura, de ouvir uma música do novo CD do Amado Batista, oferecendo para minha mamãe Maria de Fátima, do município de Capinzal do Norte, no estado do Maranhão, e para o meu marido José Carlos, meu filho Carlos Manuel. Eu moro em Califórnia, município da cidade de Capinzal do Norte. Eu sou também representante dos produtos Saúde com Beleza. Que bacana! Obrigado aí, a minha querida Edilene. Então ela diz assim que é Capinzal do Norte, Califórnia, né? Califórnia é um distrito de Capinzal, não é? Pelo que eu entendi, não é, Edilene? Legal, minha amiga. Muito obrigado a você, felicidades, viu, para todos aí de Capinzal, de Califórnia. É um prazer grande estarmos aí com vocês. E nós vamos trazer mais uma música do Amado Batista, mas antes eu quero mandar para Chico da Esperança. Ele diz assim: eu venho através desta mensagem pedir que mande um alô para o Chico da Esperança e família da cidade de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. É seu fã, ouve todos os dias o programa Amado Batista, que vai ao ar das 17 às 18 horas na Rádio Estação FM de Alto Alegre do Pindaré, estado do Maranhão. Gente, muito obrigado, viu, Chico? Chico da Esperança, obrigado, obrigado a vocês, obrigado também aos meus queridos colegas da Rádio Estação FM de Alto Alegre do Pindaré. Uma alegria muito grande estarmos com vocês. E por falar nisso, são muitas as cidades do Maranhão que retransmitem, né, o nosso programa todos os dias. Eu fico muito contente, muito feliz de poder estar aí com vocês em todas estas cidades maranhenses. É muito bacana, né, gente? Bacana mesmo. Então vamos cantar. Eu trago aí mais um sucesso do Amado Batista. Você ouve agora, Secretária. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone, anota os recados e e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não é sacrifício, porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela era um sacrifício, porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Amado Batista, Amado Batista Show. Eu tenho um amigo que passa por uma situação difícil. É, tem um carro que ele paga R$ 1.750 de prestação. Ele passa por uma situação muito difícil, mas ele não abre mão do luxo. Não abre mão. É como uma xícara, né? Que você, tem uma xícara velha de um lado e uma xícara nova de outro, bonita. Então você acha que o café vai ser melhor naquela xícara bonita do que naquela xícara mais humilde. É o contrário, né? Dá tudo. Você não precisa se preocupar que a qualidade da xícara não muda o gosto do café. Então, vocês podem notar que as pessoas, às vezes, elas vivem estressadas pelas suas dificuldades, mas elas não querem abrir mão de um carro com prestação de 1.780. Eu estou contando isso aqui para vocês porque quando eu fui falar para ele: venda este carro para você folgar um pouquinho, esqueça, ande uns dias aí de ônibus, ou então compre um carrinho mais barato, sem prestação, sem esse compromisso de 1.750. Sabe o que foi que ele respondeu? Eu prefiro morrer do que ficar sem esse carro. Então, meus amigos, eu asseguro a vocês que nenhuma pessoa que pense desta maneira pode acrescentar qualidade de vida à sua pessoa. Na verdade, um recipiente, um carro, uma xícara, para a gente poder disfarçar que bebendo café numa xícara bonita, nós somos melhores que as outras pessoas que bebem café numa xícara mais simples, isso é um pensamento torto. Então, o que a gente quer é café. não é xícara. A preocupação do meu amigo deveria ser com a vida, com a família, com o seu estado espiritual de conforto. A nossa vida é isso, é o café, não é a xícara. Muitas vezes a gente trabalha por dinheiro, por status, por popularidade, por beleza, relacionamentos, entre outras coisas, mas são apenas recipientes que dão forma e suporte à vida. O tipo de xícara, de carro que nós temos, não pode definir nem alterar a qualidade de vida que recebemos. Muitas vezes nos concentramos apenas em escolher a melhor xícara, o melhor carro, esquecendo de apreciar o café. As pessoas mais felizes não são as que têm o melhor, mas as que fazem o melhor com tudo que têm. Então lembrem-se, vivam simplesmente, sejam generosos, sejam solidários, atenciosos, falem com bondade. O resto, deixem nas mãos de Deus, porque a pessoa mais rica não é a que mais tem, mas a que menos precisa. Você entendeu? A pessoa mais rica não é a que mais tem, mas a que menos precisa. E desfrute do seu café. Não é da xícara, não, é do café. Você entendeu, né? O trocadilhozinho que eu quis fazer aqui para poder contar essa história. É muito interessante que as pessoas querem luxar quando muitas vezes não têm esta condição e depois não querem abrir mão para poder a vida melhorar. É interessante isso. Eu vou atender ao Neno, da Rádio Comunidade FM de Maceió. Ele está transmitindo o nosso programa, o mais amado do Brasil. E mande abraços, Edelson Moura, para os nossos ouvintes em Maceió. Para mim, Neno, Rosilene Silva, diretora musical da Comunidade FM. Obrigado, abraços, estamos juntos. Que beleza, gente. Estamos chegando com o nosso programa a esta linda cidade alagoana, Maceió. Obrigado, obrigado a vocês. Neno, Rosilene, obrigado, muito obrigado a vocês. Vamos trazer mais uma música do Amado Batista. O Brasil canta com ele nesse programa. Não é segredo pra ela. Se eu disser que tenho um novo amor, não é segredo pra ela. Quantas vezes esse mesmo amor me fez tão escravo dela. Sei de mim que estou pra dizer adeus, e ela já notou que é hora do adeus. Descobrir que não se ama mais é uma coisa tão triste. Como pode alguém falar de amor esse amor não existe? Sei de mim que estou pra dizer adeus, e ela já notou que é hora do adeus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir na vida da gente. Descobrir que não se ama mais é uma coisa tão triste. Como pode de alguém falar de amor. Se esse amor não existe, sei de mim que estou pra dizer adeus. E ela já notou que é hora do adeus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir. Na vida da gente, na vida da gente, na vida da gente. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Amado Batista, Amado Batista é show. Eu vou falar agora do óleo de avestruz supremo. Talvez você vá entender que o Edelson Moura fala desse produto, mas não é uma propaganda. É uma orientação, eu estou passando informações às pessoas. E levando melhorias de vida para muitas e muitas pessoas por este Brasil afora, através deste produto espetacular. E nós desenvolvemos testes laboratoriais em vários países do mundo sobre o óleo de avestruz. E eu tenho grandes novidades para serem anunciadas, mas não devo anunciar agora. Não devo anunciar para vocês agora, porque essas novidades com relação ao óleo de avestruz supremo, eu estou segurando para poder, na hora certa, anunciar para todos vocês. Os benefícios são muitos que esse produto leva para a saúde humana. São muitos os benefícios. Então aguardem que nós vamos anunciar aqui brevemente coisas espetaculares sobre este produto extraordinário que é o óleo de avestruz supremo. Mas atenção, tem que ser o do rótulo vermelho, supremo, o óleo de avestruz do Brasil, fabricado pela JP Gasques Alimentos e distribuído pela Saúde com Beleza para todo o nosso imenso país. A Adriana é de Rio do Pires. Eu sou ouvinte de todos os dias, Edelson Moura. E gostaria de ouvir uma música do Amado Batista chamada Mãe, oferecendo para os meus filhos. Vou trazer sim, Adriana, para você. Quero mandar também um abraço para Rio do Pires. E até terminei de falar sobre o óleo de avestruz. Não disse como era que os meus amigos encontravam este produto maravilhoso. Através dos nossos representantes nas suas cidades ou através aqui da Saúde com Beleza. O telefone da nossa central de vendas, de segunda a sexta-feira, você pode ligar das 9 até as 6 da tarde. Somente neste horário. É 61